estrada muito tempo atrás, indo atrás de uma miragem que desapareceu. Só os loucos acreditam em fantasmas, como amor eterno que alguém prometeu. Eu dei mais do que podia e isso não bastou. Mas um dia a gente acorda, a febre já passou e hoje estou de volta à vida. Aos amigos, aos sorrisos, sobre o sol. E hoje estou de volta à vida. Pra você essa canção da despedida. Perdi o rumo e a medida. Fiquei tão fraco quanto alguém pode ficar. Nessa viagem quase cego eu te seguia e fazia quase tudo pra agradar. Eu tentava acreditar que isso é que era amor. Eu estive tão doente, agora já passou e hoje estou de volta à vida. Amigos, aos sorrisos sobre o sol. E hoje estou de volta.